Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. O tema dessa aula aqui é devido a uma coincidência. Você sabe que eu li a obra inteira do Erich Fögering, faltando apenas os dois volumes de correspondência, que são duas coisas de 700 páginas cada um. E ontem eu comecei a ler o primeiro, que é essa carta de 1924 a 1949. E tive a grata satisfação de encontrar aqui na introdução, assinada pelo Jürgen Gebhardt, alguns parágrafos que vão direto ao ponto e resumem brilhantemente todo o esforço intelectual do Erich Fögering, do qual eu sou muito devedor, como todo mundo sabe. Então, ele diz o seguinte: ele está discutindo o problema da seleção das cartas, porque diz que as cartas do Erich Fögering daria para preencher muito mais volumes, eles tinham que fazer uma seleção de qualquer maneira, e que ele decidiu fazer uma seleção que refletisse a biografia intelectual do autor, afastando coisas que fossem de interesse meramente episódico. Então ele diz: assim, tentamos selecionar o material de acordo com as linhas mestras que o próprio Voegelin tinha assentado como fundamentais para um entendimento hermenêutico da realidade espiritual. Voegelin escreveu, aspas, ao estudar um pensador, é preciso tentar elucidar as raízes biográficas do seu filosofar. É preciso penetrar a experiência que o impele à reflexão. E fazer agir assim, porque essas experiências excitaram a consciência, impeliram a consciência ao temor reverencial da existência. Voegelin fez essas observações na ocasião em que conduzia experimentos anamnéticos que revelam o centro motivacional de toda a sua vida. Esses experimentos que estão em parte no livro Anamneses e em parte nas reflexões autobiográficas. A questão do que significa teorizar sobre a política ocupou Voegelin ao longo de toda a sua vida acadêmica. Em 1940, ele escreveu a seu amigo Max Mintz que a teoria não é apenas uma afirmação sobre os objetos, mas uma disposição existencial para com eles. A atitude de, aspas, contemplação radical, termo do Voegelin. A vida da teoria, aspas, implica a recusa de se deixar envolver com os objetos, porque o valor desse envolvimento é questionável. Depois eu vou analisar isso aqui, ponto por ponto. De fato, Voegelin escreveu, na introdução original da sua História das Ideias Políticas, o assunto desta passagem da carta ao Mintz, aspas, a teoria política seria o produto da contemplação desinteressada, destacada, não sei exatamente qual é o termo, como traduzimos mais exatamente, detached. Existe um termo em português, mas não me ocorre no momento. Contemplação desinteressada da realidade política. Em princípio, a prática contemplativa da vida do teórico é um empreendimento solitário e, portanto, só pode ser realizado por uns poucos indivíduos. A vida do teórico, não, o hábitus contemplativo do teórico leva-o a afastar-se da rotina diária da vida política. Afastar-se da rotina diária da vida política e o impede de engajar-se na competição pelo poder. A reflexão crítica leva-o a um relacionamento de tensão para com a realidade política, o objeto da sua contemplação. No centro, no núcleo do conceito de Voegelin da teoria política, aspas, está uma interpretação noética do homem, da sociedade e da história, que confronta a concepção, isso aqui é o básico, confronta a concepção de ordem prevalecente na sociedade ambiente com os critérios de um conhecimento crítico da ordem. Esse é o ponto central da coisa. Então, por um lado, existe, na sociedade, existe algum conceito da ordem. Claro que o conceito não precisa ser expresso de maneira assim explícita e clara, não é um conceito filosófico, é um conjunto de práticas que reflete, de algum modo, um conceito que precisa ser desenterrado da amálgama de fatos sociais mediante análise. Então, em primeiro lugar, tem que descobrir qual é esse conceito de ordem, ou seja, qual é a expectativa de ordem que existe na sociedade que você está lidando. Né? E, em seguida, você confrontar isto com um conceito de ordem obtido pela sua própria análise crítica da experiência da ordem. Então, muito bem, você tem uma ordem existente numa sociedade e uma ordem que serve de medida de aferição para ela. De onde você vai tirar essa medida de aferição? Por assim dizer, se, digamos, o Wegener não usa essa expressão, e a expressão é ruim, mas é o que sobra no momento, modelo. De onde você tira este modelo da ordem, ou este ideal da ordem? Você pode, por exemplo, se basear, vamos dizer, numa teoria política pré-existente. Você pode pegar, por exemplo, as obras de Karl Marx e você avalia a sociedade tomando, vamos dizer, um modelo de ordem dado por Karl Marx com um modelo vigente na sociedade. O modelo dado por Karl Marx é baseado no conceito da luta de classe, uma interpretação da história como luta de classe. E, evidentemente, a sociedade existente não pode, ela explicitamente basear-se na luta de classe. Ao contrário, ela terá que se basear numa ideia de harmonia entre as classes, ou de colaboração entre as classes. Toda a sociedade, inclusive a sociedade socialista, faz isso. Essa sociedade socialista separa uma parte, quer dizer, que são os inimigos remanescentes da classe anterior, mas da sociedade presente, os membros reconhecidos como membros legítimos da sociedade presente, são todos colaboradores do regime socialista. Então, você tem, por um lado, uma interpretação baseada na luta de classes e, por outro lado, um modelo vigente baseado na negação da luta de classes. Então, esse seria um exemplo de confrontação. Você pode se basear, vamos dizer, numa doutrina religiosa. Você faz a ideia, vamos dizer, você deduz do Evangelho um conceito da sociedade cristã e você julga a sociedade presente em face desse modelo. Você pode usar um modelo analógico, como na Antiguidade, você pode confrontar a ordem cósmica, tá certo? Os ciclos planetários, a estrutura da matéria, as leis da física, etc., etc., com a sociedade, supondo-se que a sociedade deveria se harmonizar com as leis da natureza. Você pode se basear numa filosofia, por exemplo, de tipo evolucionário. Você toma, vamos dizer, a evolução animal como modelo e você, então, gradua a sociedade presente conforme o seu, aspas, grau de evolução. Você pode partir de um modelo organicista, que é inventado por Adam Miller, o filósofo conservador do começo do século XIX, que comparava a sociedade com um organismo vivo, organismo animal, ou mais propriamente humano, usando uma figura de linguagem que o próprio Platão inventou, mas o Platão não usava o modelo organicista, ele apenas dizia a sociedade é o homem escrito com letra maiúscula. Então, partindo do modelo do funcionamento ideal de um organismo, do modelo do organismo saudável, você pode avaliar por aí o estado da sociedade. Então, você tem sempre este modelo, não é? Que vai servir de régua de aferição. Acontece que todos esses modelos que eu citei, eles são externos ao observador ou ao teórico. Ele os pega prontos da tradição. Aliás, você pode fazer uma outra coisa, você pode comparar uma sociedade com outra sociedade. Você pode, por exemplo, como no livro do Viana Mogg, Bandeirantes Pioneiros, você pega a sociedade brasileira, compara com a sociedade americana, tida, vamos dizer, como modelo de sociedade avançada, progressista, etc., etc., etc. Em suma, você pode tomar inúmeros modelos, mas todos eles são externos. E na mesma medida em que são externos, eles não servem de modelo de aferição, porque o observador, o teórico, está excluído dessa ordem. Ele está se colocando como se fosse um Deus ex machina, um Deus fora da máquina que está observando duas sociedades de cima, tá certo? buscando ter o mesmo distanciamento crítico com relação a uma como com relação a outra, ou, ao contrário, tomando uma delas como modelo ideal e tendo distanciamento crítico com relação a outra, como, por exemplo, no livro do Sayyid Hussein Nasr, Ideals and Realities of Islam, no qual ele compara, vamos dizer, os belos ideais do Islã com a triste realidade das sociedades ocidentais. É assim, como comparar as minhas virtudes com os seus defeitos? Você sai bonito pra caramba, é? Então, a mim me parece evidente que teria que comparar ideais com ideais e realidades com realidades. Mas ali havia um forte impulso propagandístico. Acho que, fora disso, o livro, tirando esse defeito estrutural, o livro tem muita coisa interessante. É? Não é bonito como o outro livro dele, Man and Nature, O Homem e a Natureza, mas ainda é um livro que vale a pena ler, desde que você perceba esse truque desde o início. Então, todos esses modelos são externos. E, ora, se existe uma peça que está fora do conjunto, então o que você tem, na verdade, é uma desordem. Então, é preciso que o observador conheça o seu próprio lugar dentro da ordem. Senão, é uma imagem, vamos dizer, totalmente idealizada. Você tem, na verdade, você está comparando dois puros ideais. Não é isso? E os ideais em si mesmo não são julgados. Então, quer dizer que um exame, aí que entra a expressão do Eric Fugger, né? Um conhecimento crítico da ordem. O que quer dizer esse crítico? Né? A crítica quer dizer, em primeiro lugar, separação, distinção, discriminação. Ou seja, você pegar certos conjuntos, certas sínteses confusas que você tem, condensadas numa palavra, numa figura de linguagem, e descascar, decompor os seus vários elementos, seus vários componentes, e daí montá-los numa síntese ordenada e racional. É isso que toda análise faz. Então, se você pega estes modelos prontos, então isso quer dizer que você pulou uma etapa, você não fez o exame crítico do modelo. Então, esse modelo de ordem que você tá tomando é escolhido não com uma consciência crítica, mas com uma simples, vamos dizer, aceitação passiva de um valor pré-determinado. Então, é literalmente um pré-conceito. Tá certo? Se fosse para fazer esse exame crítico, então a sociedade presente teria de ser examinada criticamente no mesmo sentido em que teria que examinar o próprio modelo. O modelo deveria ser submetido à análise crítica, ou seja, você não aceitar a síntese tal como ela se oferece, mas decompor nos seus elementos, inclusive os elementos que estão escondidos, que foram ocultados premeditadamente, os pontos cegos do modelo, etc, etc, etc. É isso? Então, por exemplo, muito se fala de uma sociedade cristã. Não é isso? Então, tem muitos autores, católicos e protestantes, que julgam a sociedade presente em função de uma sociedade cristã. Mas acontece o seguinte: a sociedade cristã nunca existiu. Ela é apenas um modelo ideal. Tá certo? E esse modelo ideal, vamos dizer, qual é exatamente a base dele no Evangelho? Não sabemos, porque eu já li o Evangelho de trás para dentro e não encontrei modelo de sociedade algum. Então, o modelo da sociedade cristã não está no Evangelho, é uma dedução feita por doutrinários posteriores, que podem estar certos e podem estar errados. Tá certo? Mas ainda existem elementos do modelo de sociedade cristã que foram concebidos num outro contexto histórico, de modo que para adaptá-las para as circunstâncias atuais, ele teria que fazer uma série de modificações, atenuações, arranjos, etc, etc. Então, isso é claro que isso é um problema. Por mais cristão que você seja, eu vou dizer francamente, o modelo da sociedade cristã não serve para este fim que ele está falando. Não, ele não é uma base científica, tá certo? Para uma comparação como essa que o Eric Weigel está tendo em vista. Né? Então, isso quer dizer que a régua de aferição tem que ser laboriosamente construída através de uma busca da ordem, de uma experiência da busca da ordem. Experiência que tem que ser empreendida pelo próprio estudioso. Ele não vai encontrar o modelo pronto, porque se ele encontrar, o próprio esforço de absorção que ele terá de fazer desse modelo terá de ser o exame crítico também. Tá certo? Então, nenhum modelo crítico resolve, nenhum modelo pronto resolve a situação. É, então, se ele diz que tem que haver um exame crítico, não é porque ele está buscando originalidade, ele diz, não, eu quero criar o meu próprio modelo, não é nada disso. É simplesmente uma exigência científica. Quando se fala de exame crítico, isso quer dizer que todos os passos da construção do modelo têm que estar esclarecidos. Não pode haver saltos. Não pode haver, por exemplo, figuras de linguagem que condensam analogicamente vários elementos distintos, sem elementos diferentes, sem distingui-los meticulosamente e sem dar a razão da conexão que você está estabelecendo. Né? Isso é muito comum. Você pode dizer que quando você vai para as discussões políticas e para o jornalismo político, é só isso que você encontra o tempo todo. São figuras de linguagem, são metáforas deslocadas, são metonímias, etc. Ou, em suma, aquilo que o Mário Ferreira chamava de síntese confusa. A síntese confusa é a primeira impressão que você tem de alguma coisa. Não é isso? Então, eu me lembro do filme do Mario Monicelli, Os Companheiros. É uma sátira da história do comunismo italiano. Então, tem um professor que saiu de Roma e está viajando para uma cidade do interior. Ele chega lá, está tendo uma greve, um forrobodó, todo mundo batendo em todo mundo. Não é isso? Ele tá, veio dormindo no trem, ele acorda, assim, abre a janela e pergunta para o sujeito que está correndo ali mesmo, que país é questo? O cara responde, um país é de merda. E, bom, é uma síntese confusa. Sob certos aspectos, certamente se aplica, porque a situação ali era, de fato, deplorável. Né? Então, essas primeiras impressões, elas se condensam em figuras de linguagem. Às vezes, figuras de linguagem que são compartilhadas por muita gente, e que dão a impressão de que todo mundo sabe do que está falando. Mas quando você começa a decompor, né, os vários sentidos, tá certo? Que estão ali todos embutidos e condensados, você às vezes vê que é apenas uma confusão dos demônios. Não que nessa confusão não haja aspectos verdadeiros, sim. Mas há aspectos verdadeiros misturados com aspectos falsos, com todos totalmente imaginários. Com outros ainda totalmente subjetivos, que expressam uma verdade, mas é a verdade do sentimento interior do observador e não a verdade da situação externa. Tá certo? Então, por todas essas dificuldades, já desde o tempo de Platão, não há outra solução para o cientista político ou o filósofo político senão elaborar criticamente a sua própria noção de ordem. E essa noção tem que ser tirada da sua experiência da ordem. Ora, de onde vem esta experiência? Quer dizer que ele encontrou uma ordem pronta, se encaixou nela, e essa foi sua experiência da ordem? Não, se fosse isso, então a ordem externa seria considerada perfeita, ela seria o modelo, e basta você se encaixar nela, o que nunca acontece. Alguém aí já viveu numa sociedade perfeita? Não. Então, isto quer dizer que se todo o problema fosse você se encaixar numa ordem preexistente, uma ordem pronta, simplesmente não haveria necessidade da ciência política. Porque a ordem ideal corresponderia com a ordem real. Então, simplesmente não haveria o que comparar. A ciência política existe porque as sociedades não são perfeitas. Não é isso? Então, desde o tempo do Platão, se tornou claro que era preciso, para o teórico da política, o cientista político, o filósofo político, passar por uma experiência da busca da ordem. E essa experiência da busca da ordem, não podendo ser a absorção de um modelo pronto, tinha de ser, até certo ponto, uma criação dele mesmo. Ou seja, ele tinha que encontrar alguma ordem na sua própria alma, tá certo? Mas que fosse, ao mesmo tempo, um reflexo de uma ordem superior. Então você tem aqui a alma, em cima você tem, vamos dizer, o todo universal, a totalidade universal, e a ordem da alma tem que ser um reflexo da totalidade universal para daí poder julgar a sociedade existente, que é só uma dentre muitas sociedades possíveis. Você vê que Aristóteles, já no tempo dele, fez uma coleção das constituições das várias cidades, mostrando as suas semelhanças e diferenças. Então você já tinha um material comparativo enorme. Tá certo? Então é claro que toda sociedade dada é apenas uma sociedade entre outras possíveis. Mas você, para você mesmo, não é só um dentre muitos possíveis. Você não pode trocar de identidade com o vizinho. E a totalidade do universal também não é só uma entre muitas possíveis. Ela é a totalidade, ou não é nada. Não é isso? A ideia de universos paralelos não passa de uma figura de linguagem. Nunca passou. Quando você fala de figura de linguagem, é algo que está para além do presente universo físico, tal como descrito nas leis da física. Né? É alguma coisa que não se encaixa nisso, que não pode ser enquadrado pelas leis da física, mas que existe de algum modo e interfere. Né? Se você quiser chamar de universo paralelo, você chama, mas nunca vai passar de uma figura de linguagem. Por outro lado, você vê que a totalidade universal não é acessível à nossa experiência. Mas, ao mesmo tempo, ela é a condição para que tenhamos alguma experiência. Se você supõe que, em vez de um universo, ou seja, de um todo coerente de algum modo, existe um pluriverso, ou seja, inúmeros universos diferentes, então não há nenhuma possibilidade de ordenação racional da experiência. Então, a aceitação de que existe uma totalidade universal e de que ela forma uma unidade, quer dizer, a unidade do universo, que se chama universo por causa disso, é, vamos dizer, uma condição básica de toda experiência humana. Por outro lado, todos nós temos a experiência do aperon, que eu já expliquei aqui. O que é o aperon? É você saber que em torno do seu horizonte de consciência existe mais alguma coisa. Não é isso? E esta mais alguma coisa, ela, embora seja desconhecida, ela está presente como um dos fatores. Não é isso? Então, é melhor que você dizer o limite, né, do círculo faz parte do círculo. Não é isso? Então, aquilo que está para além do nosso horizonte de consciência está presente nesse horizonte de consciência sob a forma do seu limite. Ou seja, eu sei que daqui para dentro eu não estou enxergando mais nada. Mas se não existisse algo para lá, também não existiria o meu horizonte de consciência. Mesmo porque o meu horizonte de consciência não é fixo. Ele se move, ele se amplia e se contrai conforme as situações. Então, o horizonte de consciência é sempre relativo. Relativo ao quê? Ao que está para além dele. Então, você sabe que você não é trocável por um outro observador. Você não pode ser outra pessoa. E você também sabe que é absolutamente necessário que o universo seja um universo, ou seja, que ele reflita uma totalidade ordenada de algum modo. Embora você não conheça essa ordem, você tem indícios dela, você tem indícios de ordem e indícios de desordem. Se os indícios de desordem predominassem, você não poderia perceber nem isto. É porque as desordens parciais se integram de algum modo numa totalidade maior ordenada que você a percebe como desordem. Senão você não saberia o que é ordem e desordem. Então, esses dois pontos, a identidade do cidadão, do observador, e a unidade do todo universal, estas são as balizas da busca da ordem. Não é isso? Então, muito bem, você sabe que alguma identidade você tem. Você sabe que por baixo de todos os seus estados, diferentes estados, experiências, sensações, etc., algo permanece. Senão você nem perceberia a mudança. Então, cada um de vocês, com a idade que está, sabe que é o mesmo que foi bebê de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não é isso? Todo mundo sabe disso. Isso é um dado da experiência humana. Quer dizer, eu sei que eu ainda sou o mesmo que era naquele tempo. Eu tenho a minha vida, a minha biografia, eu posso contá-la até certo ponto. Claro que grande parte se perdeu, sumiu da memória, mas existe um elo de continuidade. Eu não sei onde está esse elo de continuidade. Tá certo? Então, a partir do instante que você morre, a sua biografia se fecha. E na hora que ela se fecha, ela adquire a forma de uma totalidade. É esta imagem, vamos dizer, do juízo final. O cômputo total do que você fez ou deixou de fazer. Isto evidentemente existe. É o verso do Mallarmé. Tel qu'en lui-même enfant, l'éternité l'échange. A eternidade o transforma naquilo que ele sempre foi. Só que ele foi neste momento ele aparece como totalidade. E esta totalidade é representada no símbolo do caixão do defunto, que tem seis lados. Então, depois você estuda o simbolismo do número 6, pode ser até no Mário Ferreira dos Santos, pode aprofundar se quiser, mas não é necessário no momento. Então, essa totalidade existe. Na hora que você morreu, fechou a sua biografia, então você é aquilo. Você não está mais sendo alguma coisa. Então, você passou do sendo para o ser. Quer dizer, das várias etapas mutáveis que você atravessou durante a vida, agora você passou para uma forma fixa que não tem mais jeito de mudar. Então, o fato é que neste momento em que você está aqui vivo, você já é esta forma final. Só que ela não se completou no tempo. Ora, aonde está essa totalidade na qual você, segundo Mallarmé, se transforma no instante da morte? Está na eternidade, portanto está acima do tempo. Acima do tempo não quer dizer sem tempo. Quer dizer, na totalidade dos tempos, na definição do Boécio, é a posse presente e simultânea de todos os seus momentos. Quer dizer, aqueles momentos que na vida temporal aparecem em linha, estão ali todos juntos e dados ao mesmo tempo. Então, isso quer dizer que essa sua forma final e universal, ela já existe na eternidade. Né? Ela não pode depender do transcurso do seu tempo aqui. Então, isso é o que você sempre foi. Qual é a possibilidade de você ter alguma experiência desta forma final? Só existe uma. Você vai ter que se confrontar com a totalidade universal. Mas a totalidade universal não é acessível à sua experiência sensível, porque ela te envolve. Então, só existe uma maneira de você chegar a um conhecimento disso. Em vez de você tentar apreender a totalidade universal como um objeto da sua consciência, é você colocar a sua consciência dentro da totalidade universal e permitir que a totalidade universal a molde. É isso exatamente o que você faz quando, na religião católica, você se confessa. Não confessa para o padre, que é apenas a consolidação ritual de uma confissão que já foi feita. É no exame de consciência que você faz a confissão. O padre, por assim dizer, ele só sacramentas. A pessoa até pergunta, mas se você já se confessou para Deus, por que precisa confessar para o padre? Olha, na verdade não precisa. Mas se você não confessar para o padre, você não vai ter a certeza de que você foi perdoado. Então, namora com o padre, eu ritualmente te confere, vamos dizer, o perdão, a responsabilidade passou a ser dele. E ele exercendo a função que lhe foi dada por Jesus Cristo de aquilo que você unir na terra será unido no céu, aquilo que você separar na terra será separado no céu. Então, ele tem a responsabilidade perante Deus de ter te dado o perdão. O problema passou a ser dele, não é mais seu. Você sai dali perdoado, você esteve ritualmente perdoado. Então, a confissão ritual só serve para isso. Mas a confissão efetiva foi feita no segredo da sua consciência perante Deus. Não é isso? Então, tem um bicho aqui reclamando, peraí. Então, é claro que existem outras maneiras. Senão, isso só teria chegado ao conhecimento dos seres humanos depois do advento do cristianismo. Mas o fato é que nós já encontramos isso claramente em Platão e Aristóteles. Platão falava do confronto com o bem supremo. Aquilo que é absolutamente bom sob todos os aspectos, incondicionalmente, tá certo? E que nós só podemos alcançar por aquilo que o Mário Ferreira dos Santos iria denominar tecnicamente de tímese parabólica. O que é tímese? Avaliação. Parabólica é que descreve uma parábola, quer dizer, uma curva que se aproxima de uma reta aqui, mas nunca chega lá. Então, a tímese parabólica é a avaliação daquilo que está acima da nossa capacidade de avaliação. Você pode ter essa experiência, não precisa estar falando de Deus. Você, por exemplo, você lê as peças de Shakespeare, ou lê o soneto de Shakespeare, né, e diz, eu sou capaz de escrever uma coisa tão perfeita assim? Não, posso me aproximar. Né? Então, eu tento uma vez, tento duas, tento três, eu estou me aproximando, mas eu não chego lá. Isso, Shakespeare, não é Deus, é? Então, a noção do bem supremo, ela não é conhecida como um objeto, isso você vai pensar o bem supremo e ele será um conteúdo da sua consciência, mas é o contrário. É um esforço da sua consciência para se aproximar dele. Então, conhecer o bem supremo é tornar-se melhor. Quanto melhor? Cada dia mais. Então, é um permanente esforço de auto-melhoramento. Né? É aí que você conhece o bem supremo. Se não fez isso, você não sabe do que nós estamos falando. Então, esse esforço de aperfeiçoamento implica, então, fazer um conhecimento muito sério daquilo que você é no momento, do conteúdo da sua alma, das suas verdadeiras intenções, dos seus verdadeiros sentimentos, etc., etc. E implica também o conhecimento da possibilidade de um salto, de melhorar um pouquinho. Não tudo de uma vez. Então, há um esforço de auto-orientação em face de um bem que é concebido como infinitamente melhor que eu e infinitamente maior que eu. Não é isso? Então, isto pode tomar, vamos dizer, a forma de como toma na Igreja Católica, da santificação. Tá certo? Mas antes de existir a Igreja Católica, já existia esse esforço. Você pode dizer, bom, a Igreja Católica mastigou um pouco mais, facilitou mais. Platão sabia o que era isso, Aristóteles sabia o que era isso. Hein? Então, somente por este esforço é que você pode instaurar alguma ordem na sua alma. O que é a ordem? A ordem implica duas coisas. Em primeiro lugar, implica a própria organização. Ou seja, os elementos não estão soltos, separados, inconexos. Em segundo lugar, implica a hierarquia. Ou seja, eles estão classificados, ordenados, mas não em função apenas de uma finalidade prática ou de um gosto que você tem. Estão ordenados em função de uma hierarquia de importância. De um critério que separa o essencial do acessório, o permanente do transitório, o imensuravelmente valioso daquilo que não vale coisa nenhuma. E com as várias gradações de valor relativo. Então, o esforço de transfigurar a sua alma numa totalidade ordenada, é claro que intensifica enormemente a sua experiência das coisas, porque tudo adquire, vamos dizer, uma função dramática. Né? Cada passo da sua vida, cada palavra que você diz, cada ação que você toma, cada decisão que você toma, tá certo? Tudo isso passa a se integrar numa ordem e cada pontinho mexe com todos os outros, de alguma maneira. Né? Então, é claro que somente a partir daí pode-se dizer que você tem realmente uma personalidade. É como se antes você tivesse várias, né? Que são anexadas pela família, pela sociedade, pelo hábito, pelo que você come, pela temperatura, por um milhão de fatores. Também é lógico que esse esforço de unificação e ordenação da alma nunca termina. Ele vai terminar na hora que você morrer, daí fechou. Né? Então, tudo que você conseguiu melhorar durante a vida, se fecha ali. Você chegou no limite máximo da sua possibilidade. Então, é esta a tarefa do observador da política. Ele primeiro tem que encontrar esta ordem, que o articula ao mesmo tempo com o centro do seu ser e, vamos dizer, com a totalidade, tendo como mediação a sociedade em que você está. Então você tem as duas balizas, eu aqui e o infinito, Deus, lá em cima. E no meio a sociedade. Então eu sei onde ela, agora eu sei onde ela está. Sem este esforço, toda observação da política é besteira. É autossatisfação vaidosa. É serviço prestado a forças que você mesmo desconhece. É mera croniqueta jornalística diária. Da qual exatamente o Wegener diz que é para se afastar. Ou seja, não é para você observar o dia a dia da política em todos os seus membros. Por quê? Só de fazer isso você já perdeu a noção do conjunto. Ou seja, não é para observar a política em todos os seus detalhes. É? Ah, fulano disse isso do fulano, né? Aqui estamos discutindo quem vai ser o ministro não sei o quê. Não, um outro depois contra o fulano no Lava Jato. Isto que a crônica jornalística faz é exatamente o oposto do que fará o cientista político. onde ele vai observar tudo de longe, buscando os elementos que são mais constantes e que são essenciais, e separando-os dos elementos acessórios. Tá certo? Então, e esta observação só se tornará útil se ele tiver dentro de si uma experiência da ordem que lhe permita ser confrontada com a noção de ordem que está vigente na sociedade. O que que documenta esta noção de ordem vigente na sociedade? O próprio clamor da sociedade pela sua própria ordem. Né? Ou seja, o que é que o povo exige para acreditar que há uma ordem na sociedade e para distingui-la da desordem? Por exemplo, hoje em dia, se você perguntar isso a um brasileiro, 99,999% vai responder os corruptos na cadeia. Mas basta isso? Esses meninos que estupraram, deixaram de estuprar a moça, eles são corruptos? Assim, são deputados ladrões? Não, eles são outra coisa. Os autores dos 70 mil assassinatos por ano são políticos ladrões? Não, então você vê que os corruptos na cadeia é um símbolo que condensa confusamente um monte de expectativas que o cidadão não consegue nem expressar em palavras. Mas alguns são o Lula na cadeia, ou tirar a Dilma. São símbolos, gente. Isso aí é pensamento metonímico. Se você disser, precisamos então de uma nova constituição, monarquia, intervenção militar, comunismo, você está apelando a vários modelos que, a seu ver, expressam simbolicamente uma ordem que você não consegue expressar. Então, você está indo no pensamento metonímico, você está vendo aspectos de uma ordem e tomando como se fosse a ordem inteira. Então, na verdade, a ordem de nenhuma sociedade pode ser expressa totalmente. Então, lendo, por exemplo, o livro do Sándor Márai, do romancista húngaro, é aquele livro que a Dilma gostou tanto que ela não conseguia lembrar o título. Então, olha, eu gostei tanto do livro, eu não terminei de ler ainda, eu parei porque por causa da mudança eu não sei onde foi parar o resto do livro. Parei ali pela página 120, né? Mas eu não vou esquecer as 120 páginas que eu li, eu lembro cada pedacinho. Então, ele descreve não uma sociedade inteira, mas uma cidade. No começo o livro praticamente não tem personagem, o personagem é a cidade. O personagem central é a cidade, tudo que se passa ali. Os vários grupos, os vários hábitos, os vários valores, como as pessoas se tratavam entre si, qual era a dialética das classes sociais, quais eram as crenças predominantes, quais eram os vícios predominantes, está tudo ali. Então, isto aí é a expressão da ordem vigente numa sociedade. Uma sociedade pequena, uma cidade que servia, no caso dele, como uma espécie de símbolo condensado da Hungria inteira e talvez da humanidade inteira. Um dos elementos dessa ordem era o seguinte: havia classes sociais perfeitamente definidas e cada membro de uma classe tinha consciência do seu lugar no conjunto da sociedade e aceitava esse lugar como se fosse normal. Então, naquela época, por exemplo, era normal, era usual na cidade, não, era usual não, era geral, quer dizer, todo mundo fazia isso. As cozinheiras dormiam na cozinha. Então, na cozinha se misturava o cheiro das comidas com o cheiro das calcinhas usadas das mulheres, da cama delas, etc. Então, todas as cozinhas daquela cidade eram absolutamente nojentas. Mas as comidas eram elegantíssimas. Elas se tornavam elegantes quando eram postas na mesa. Se você visse de onde elas tinham saído, você vomitava. Tá certo? E isso era considerado uma coisa normal. Também as empregadas domésticas, que antigamente, numa fase anterior da mesma cidade, eram considerados membros da família quando havia ainda um resíduo do sistema antigo feudal. Então, a empregada entrava ali, era para ficar a vida inteira, era um membro da família. E o patrão tem a responsabilidade total sobre ela. Nesta fase, que já estava, vamos dizer, a sociedade mais burguesa, então, as empregadas eram simples empregadas registradas, entrava e saía. E o patrão podia demitir a qualquer momento, não pagar indenização nem coisa nenhuma. Então você estava, vamos dizer, numa fase de transição, onde não havia ainda legislação trabalhista e já não havia mais, né, a proteção paternal do senhor de terra. Então, é claro que nessa altura, as pessoas de origem pobre estavam muito, realmente muito mal. Só que é o seguinte, elas aceitavam isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. E entre as obrigações regulamentares das empregadas estava dar para os filhos adolescentes do patrão. Se contava com isso como uma coisa líquida e certa. E se engravidasse, era demitida. Tudo isso, ninguém reclamava, ninguém ficava revoltado. Então, isto, você vê que se ninguém reclamava, então as pessoas entendiam que isso era um modelo de ordem. Como é que eu vou saber que esse modelo de ordem está errado? É porque eu li no Karl Marx, não pode ser assim? É porque eu li na doutrina da igreja, que não pode ser assim? Não pode ser, porque tudo isso são modelos externos. Eu tenho que encontrar, vamos dizer, o modelo de ordem dentro do qual eu estou no todo universal e usar, então, a minha alma, quer dizer, o melhoramento que eu consegui fazer na minha alma, portanto, não é um modelo ideal, mas um modelo real, existente aqui agora, como modelo de aferição. Então, é o que eu faria ou o que eu posso fazer em tal ou qual situação. Entenderam? Então, este é o conceito de ciência política do Erich Voegelin. O que implica, como ele disse, duas coisas. Você tem que se afastar do dia a dia da política. É por isso que quando as pessoas me mandam notícias, toda hora me mandam 20, 30, 40, 100 notícias. E você já leu? Eu falo, não, eu vou ler talvez amanhã ou a semana que vem. Porque eu não quero participar deste drama diário, vamos dizer, do impacto das notícias, das quais algumas interessam, dentro de um conceito mais geral, interessam, e outras são perfeitamente irrelevantes. Às vezes, o que me parece relevante não é, evidentemente, o que os jornais comentaram como relevante. Hoje me mandaram uma coisa extraordinária. O tal do Marcelo Calero, novo ministro da Cultura, fez um discurso dizendo: a cultura é o único meio pelo qual nós podemos superar o machismo, os preconceitos, a discriminação, etc, etc, etc, etc. Então, veja, o ministério esteve para ser fechado. Foi restaurado por uma pressão de certos setores da sociedade. E coloca-se nesse ministério um sujeito que expressa exatamente os desejos desse setor da sociedade. Esta é a notícia mais importante do dia, evidentemente. Mas o pessoal está, não, a Lava Jato, o Lula, o depoimento não sei o quê. Fala, isso aí você tem todo dia. Mas uma coisa dessa, quer dizer, você depõe um governo, instaura um novo, dizendo que é para mudar tudo, e no setor justamente da cultura, que é o que mais lida com a psique das pessoas, você renova a mesma política cultural. De que conclusão tirar disso? Nenhuma ainda. Porém, esta notícia, eu sei que ela é importante. Eu sei que ela é importante por quê? Porque a questão da política cultural se estende aí ao longo de 20, 30 anos. E nós vimos a importância que ela tem na mudança dos costumes de toda a sociedade. Então, aquele fenômeno que se chama da hegemonia, né, é de bom, tiraram os comunopetistas, mas a hegemonia comunopetista continua em pleno vigor, 100%. Então, essa foi uma das poucas notícias do dia que me chamaram a atenção. Mas, em geral, eu deixo para ler depois. Essa não dava, porque numa frase o homem já disse tudo. Então, a dupla exigência, afastar-se do dia a dia e não participar da competição pelo poder. Isso não quer dizer que você não pode ter nenhuma opinião política, que você não pode, por exemplo, preferir um candidato a outro. Você vai votar de algum modo, né? E você tem todo o direito de dizer: eu gosto mais desse candidato do que daquele. Por exemplo, eu escolhi o Bolsonaro. Por que eu escolhi o Bolsonaro? Só por dois motivos. Primeiro, ele é um dos raríssimos que não está envolvido em nenhum caso de corrupção. Isto no Brasil já equivale a quase à santidade. Não tem nenhum que possa dizer isto, né? Aécio Neves não pode dizer, FHC não pode dizer, Marina não pode dizer, o outro não pode dizer, ninguém pode dizer, mas ele pode. Eu não me meti em roubalheira nenhuma. Então isso já o destaca e o torna, a meu ver, muito melhor do que o outro. Né? Em segundo lugar, há anos eu observo que o brasileiro, segundo todas as pesquisas de opinião, inclusive pelo Datafolha, aqui no, com todo o viés esquerdista que tem, o brasileiro é um povo acentuadamente cristão e conservador. E não há um partido cristão conservador. Mas tem um candidato cristão conservador. Então ele diz, bom, ele representa a opinião majoritária do povo brasileiro. Gostem ou não gostem, esta é verdade. Não é isso? E representa de uma maneira integral, assumida, até em prejuízo próprio, porque você sabe que o Bolsonaro não é muito bom de conversa, às vezes ele vai tentar expressar uma coisa, parece de uma maneira absolutamente desastrosa, isso acontece mesmo, e ele é exposto ao ridículo. Mas note bem, o povo brasileiro todo está sendo exposto ao ridículo, porque as convicções cristãs e conservadoras do povo brasileiro não fazem parte da sociedade decente. Foram excluídas da sociedade decente há muito tempo. O que é a sociedade decente? É a sociedade dos ricos. Dos ricos e ricos, bonitos, limpinhos, cheirosos. Como o Globo, Folha de São Paulo, as universidades, o parlamento. Todos os ambientes, os empresários, todos os ambientes chiques, as convicções cristãs e conservadoras do povo brasileiro estão rigorosamente excluídas. Então, o Bolsonaro é alvo de gozação, junto com ele, todo o povo brasileiro está sendo alvo de gozação. E de bom, então é por isso que eu tenho alguma simpatia por esse candidato. Jamais chegarei ao ponto de dizer dele, como diz o Reinaldo Azevedo, do FHC, o maior estadista brasileiro de todos os tempos. Eu nunca disse isso do Bolsonaro. Para eu dizer isso, olha, ele vai ter que comer muito arroz com feijão. Vai ter que ser testado, não é isso? Mas é evidente que eu, pessoalmente, não me envolvi em campanha de Bolsonaro nenhum. Nem vou me envolver. E a prova disto é o seguinte, eu já recebi mais de 1.000 consultas. Se o Bolsonaro for eleito presidente, já aceita ser ministro da Cultura, da Educação, disso, daquilo. Falei, não, de jeito nenhum, em hipótese alguma, eu não aceito cargo de governo de ordem, de espécie alguma, que fosse eleito, sei lá, Jesus Cristo foi eleito presidente da República. Eu falei, não, obrigado. Hã? Não interessa quem está lá. Eu não posso participar disto. Porque se eu aceito um ministério, automaticamente, aceito, vamos dizer, a hegemonia da corrente política que me colocou lá. Portanto, algum partido, algum grupo. E eu não posso fazer isso. Não é que eu não gosto. Por isso que eu não gosto de ser importante, ter um cargo. Claro que gosto. Ter um salário de ministro, gosto. Gosto de tudo isso. Gosto de ter um cargo com chofer, gosto. Gosto de tomar uísque estrangeiro, gosto. Gosto de tudo isso. Só que é o seguinte, eu não posso. Hã? Por quê? Porque eu sou um cientista político. Como disse o Martin Pagner disse que eu sou o único sujeito no mundo que está exercendo a ciência política no sentido que o Erich Wegener a concebia. Ou seja, o exame de uma situação política concreta à luz de um conceito criticamente elaborado da ordem. É isso que eu estou tentando fazer. Antes de ler o Erich Wegener, eu já fazia isso, por quê? Porque eu tinha lido Platão e Aristóteles, meu Deus do céu. E o Erich Wegener notoriamente se inspira em Platão e Aristóteles para fazer isso. Agora, quando eu li Erich Wegener, a primeira coisa que eu adquiri foi um vocabulário que expressa esses conceitos de uma maneira mais diferenciada, um vocabulário que custou uma força enorme para ele desenvolver, né? Então, é claro que depois de ler o Erich Wegener, que é uma coisa que aconteceu depois de eu escrever o Jardim das Aflições, enquanto eu estava lendo o Jardim das Aflições, eu só li A Nova Ciência da Política. Mas li naquela tradução do ministro Viegas que você só compreende se você retraduzir mentalmente para o inglês. Tá certo? E tinha ouvido algumas explicações sobre o Erich Wegener do falecido Nelson Lehmann da Silva, que é um brasileiro que estudou nos centros principais de estudo do Erich Wegener, conheceu essa gente toda do Erich Wegener Institute, e escreveu o primeiro livro brasileiro sobre Erich Wegener. Isso, nos anos 70, quer dizer, pioneiro. Infelizmente, cadê o Nelson Leão da Silva? Morreu e nada mais disse, nem ele foi perguntado. Tá certo? Então, eu vivia insistindo que ele escrevesse mais sobre isso e tal, mas Nos últimos anos, ele era membro do Instituto Liberal do Brasil, ele estava muito desanimado, mas nos anos 70, 80, a perspectiva era nenhuma, né? Então, o Nelson era totalmente marginalizado, só era aceito no meio do Instituto Liberal, e não via futuro nenhum dos estudos de ciência política. Mas isso era tudo que eu sabia do Voegelin na época, né? Quando eu escrevi o Jardim das Aflições. Aproveitei muito, claro, a noção do gnosticismo, essa coisa toda. Que era uma ideia que, para mim, vamos dizer, purificou muito o conceito que eu tinha dos movimentos ideológicos de massa. Porque eu também tinha entrado naquele erro que o Voegelin entrou no começo, que é a analogia com religião. Então, fala das religiões políticas. É um conceito que o Voegelin usou um tempo depois e falou, não é isso. Elas não são religiões, são seitas gnósticas ou messiânicas. Elas não saíram das religiões, elas saíram das seitas gnósticas e messiânicas. Ou seja, eram grupos minoritários, frequentemente subterrâneos, clandestinos, que no século XVIII se transfiguram em movimentos de massa. Então, é uma coisa completamente diferente da religião. Não é isso? Então, eu tinha entrado no negócio da religião política e foi graças a ler o Erich Voegelin que eu falei, eu me corrigi do mesmo jeito que o Erich Voegelin tinha se corrigido. Eu falei, não, estava na pista. Era assim, era uma pista analógica. Você pode ser uma analogia entre os movimentos de massa e a religião, mas a analogia é uma mistura de semelhança e diferença. Então, quais são exatamente as semelhanças e quais são exatamente as diferenças? Se você fizer isso aí, você está fazendo um exame crítico do símbolo, decompondo o símbolo nos seus elementos, para depois ordená-los numa síntese racional. Quando faz isso, dá o resultado que o Voegelin chegou. Parece com a religião, por quê? São seitas gnósticas e messiânicas, né? Que já nasceram revolucionárias, né? Então, não é que a religião se transformou num movimento revolucionário. Não. Movimentos revolucionários surgidos em oposição à religião, se transfigura em outros movimentos revolucionários sem religião. E, mais tarde, recuperam a retórica religiosa, a teologia da libertação, essa coisa toda. Então, hoje estava lá o Obama, no Japão, dizendo que o mundo precisa de um despertar moral. Eu digo, olha, que tal começar assim, não usar documentos falsos? Seria um bom despertar maravilhoso, né? Isso mudaria toda a história do mundo, né? Pensou Obama fazer o discurso, olha, menti para vocês, eu não sou Barack, você Obama, eu sou fulano de tal, nasci em tal lugar, assim, que eu não sei onde é, pode ser Estados Unidos, pode ser fora. E enganei todos vocês com uma identidade falsa. Não seria um despertar? Imagina o que isto, como isto ecoaria nas almas? Pessoas perceberem todo o universo da política que nós assistimos, do qual participamos, foi tudo uma farsa. Nós somos 300 milhões de trouxas. Ou seja, não entendemos nada da política. Pensávamos que entendíamos, mas não entendemos. Seria um maravilhoso despertar, não é isso? Que não vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas têm medo. Porque este fato, presta atenção, ele contraria a noção de ordem vigente na sociedade. Quem não depende do modelo de ordem da sociedade, porque encontrou o seu próprio modelo de ordem na confrontação, tá certo? Do centro da sua, do seu ser com o infinito, com Deus, etc., etc., este não precisa. Esse ele ficar absolutamente sozinho, todo mundo dizendo o contrário, ele diz, bom, todo mundo está dizendo que 2 mais 2 é 5, mas eu sei que é 4. Que diferença vai fazer? Né? Então, a maior parte das pessoas depende do modelo de ordem da sociedade, porque este é um modelo de ordem que constitui as suas personalidades. Por exemplo, o sujeito fazer sucesso ou fracasso. 2 dias atrás eu assisti um filme, acho que o filme mais deprimente que eu vi na minha vida, mas é importante. Tem um filme sobre o sistema de proteção de testemunhas nos Estados Unidos, do FBI. E eu sempre tinha um conceito idealizado dessa coisa. Olha que maravilha, eles protegem as testemunhas, você vai lá, conta tudo, eles te dão uma identidade diferente, você muda de cidade, etc., etc. E esse filme mostra a desgraça que é isso. É a total destruição de uma vida. chega assim, até a menininha da família, ela não pode levar o cachorrinho dela, já sai chorando porque o cachorrinho tem que ficar. Começa por aí. Você nunca mais pode telefonar para sua mãe, para sua avó, para sua tia, para o seu vizinho, para seu amigo, para sua namorada. Nunca mais. Né? Você vai para uma cidade que o FBI escolheu e que você não pode dizer, não gosto, não quero. Né? Você joga toda a sua carreira profissional fora e você tem que começar do zero, talvez como trabalhador manual, lixeiro, qualquer coisa assim. Né? E mostra como este processo desmantela totalmente uma família. Por quê? O cara que era testemunha, ele antes trabalhava para um traficante. Ele era contador do traficante. Ele pessoalmente não traficava nada, nunca matou ninguém. Mas ele viu o traficante matar duas pessoas de maneira extremamente cruel. Ele era testemunha então desse homicídio. E um dia surge uma fofoca na quadrilha de que ele tinha maquiado os livros de contabilidade para desviar dinheiro do traficante. O traficante manda matá-lo. E quando chega o bandido na casa dele para matá-lo, ele é mais esperto, mais rápido, tem um revólver debaixo do travesseiro, pum! Mata um dos assassinos. E o outro assassino sai correndo, levando a filha dele. Ele sai correndo atrás, dando tiro, tá, o cara larga a filha. E daí ele diz: e agora? Eles estão me perseguindo. A gente tem que se proteger. Vai procurar os amigos, todos os amigos tiram o corpo fora. Diz: ah, você brigou com fulano? Não, não quero saber de você. Ele fica tão desesperado que ele recorre ao último recurso, ele vai no FBI. Daí chega lá no FBI e o cara fala: ó, isso aqui nós temos uma pilha de processo que nós temos contra você. Então você tem duas opções. Você vai para a cadeia já, ou você testemunha contra o cara e entra no programa de proteção de testemunha. Então, pela vida que o cara levava, você vê que é uma vida baseada na falsidade. Então a personalidade dele também não é muito firme. Então o camarada desaba. O filho perde o respeito por ele, a mulher perde o respeito por ele, a mulher dá uma surra nele com uma frigideira, pá, quase mata o cara. Né? Assim, desgraça total, total, total. E ora, se você pensa bem, como todo mundo, esse sujeito buscava alguma ordem na sua vida. Mas no que consistia a ordem? Consistia, né, no acerto contábil, né? Débito e crédito. Tá certo? De uma fonte e, evidentemente, tinha que permanecer escondida. Tá certo? Então, enquanto ele estava ganhando dinheiro, indo para frente, podendo botar os filhos numa escola particular, podendo comprar um carro novo todo ano, tal, isso era ordem para ele. Quando falha isso, desabou a ordem externa, a ordem interna vai para o buraco total. É uma coisa, é um espetáculo realmente deprimente, mas olha, muito didático. Aí você vê até que ponto a ordem da alma do cidadão depende da ordem externa vigente na sociedade. A não ser que ele seja um filósofo no sentido de Platão e Aristóteles. Não um filósofo, como hoje se diz. Emir Sader, Mariana Chauí. Né? De Probleminha na Parede. Não. É um filósofo no sentido de Platão e Aristóteles. Quer dizer, é um negócio para valer. Então. O cara que é assim, que se é um filósofo, ele sobreviverá a todo o desmanche da ordem externa da sua vida. Por quê? Porque ele não está modelando a sua alma pela ordem externa, mas por uma ordem que foi criticamente buscada, com enorme trabalho, às vezes enorme sofrimento, né? Que é a confrontação do indivíduo com o seu destino final, né? O juízo final, para tudo assim. Então, esta é a disciplina que o sujeito tem que seguir para ele ser um cientista político no sentido do Erich Wegener. Você vê que não é, realmente não é para qualquer um. É um esforço monstro. O sujeito faz mais esforço para fazer isso, para chegar a isso, do que para ser padre. É? Ser padre, você entra no seminário, segue aquelas disciplinas, no fim os caras te dão ordenação, pronto, acabou. Você pode estar cheio de minhoca na sua cabeça, né? Então, não exige aquele esforço interior. Se for um seminário sério, exige, mas onde tem isso? Né? Então, isso quer dizer que a disciplina interior, ou busca interior da ordem, é a chave da compreensão da política. E algo disso eu tenho tentado passar para vocês desde o início deste curso. Quando eu conversei com o exercício do necrológio, eu digo, bom, então é para você tentar pensar a sua vida como um trajeto integral. Você vê, se o indivíduo não tem um objetivo na vida, nem mesmo na sua vida social, então ele não sabe onde ele está a cada passo que ele dá. Ele não sabe que capítulo da história ele está. Então, quer dizer, aí você tem a desordem total. Ora, se você quer alguma ordem e você a baseia no modelo externo, então, por exemplo, uma carreira profissional. Ah, eu quero ser engenheiro. Então, eu tenho este passo, este passo, este passo. Então, a cada momento, você sabe se você está se aproximando ou se afastando do seu ideal. Né? Aqui, eu queria ser engenheiro, mas tomei bomba em geografia. Aí você fica louco, David, para que eu vou precisar de geografia? Né? Bom, mas você estava indo pelo caminho e você caiu. Então, é a sua adaptação ao modelo externo que vai graduar a sua avaliação de si mesmo. Isso quer dizer que se esse modelo externo cair, você cai junto. Por exemplo, a profissão de engenheiro é desvalorizada. Você esperava subir na vida com aquilo, de repente você está com o seu canudo na mão e você tem que arrumar um emprego no posto de gasolina. Na Vila Paulista, em São Paulo, não tinha uma loja de suco chamada Engenheiro que virou suco. O senhor não conseguiu ir para dentro da profissão de engenheiro, criou a lojinha de suco e deu certo no suco. Então, nos países socialistas, onde todo mundo era doutor, você tem milhões de engenheiros, médicos, advogados varrendo rua. Então aconteceu isso, minha expectativa de ascensão social foi para o brejo, então eu não valho nada, eu sou um fracassado, eu sou isso, aquilo. Né? E você entra na depressão. Porque a sua adaptação ao modelo externo deu errado. Agora, se você é um filósofo, meu filho, você pode virar mendigo. Você não vai cair por causa disso. Você está entendendo? Quer dizer, você está ganhando dinheiro? Ótimo. Parou de ganhar dinheiro? Ótimo. Porque a sua avaliação de si mesmo é outra. E, portanto, a sua avaliação da sociedade tem uma estabilidade que permite a comparação científica. Porque se o modelo fica de borracha, se a régua é de borracha, tudo pode medir qualquer coisa. Estão entendendo? Então, eu espero, sinceramente, que pelo menos alguns de vocês apreendam isto. E entendam que sem isto, é impossível você saber o que está acontecendo na sociedade. Você fala no noticiário político todo dia. Você não vai entender coisa nenhuma, porque todos os seus julgamentos são, ou eles são de borracha, ou são baseados num modelo externo, que pode cair amanhã ou depois, levando junto a sua personalidade. Você imagina, por exemplo, no jornalismo, eu sei a briga de foice que é a ascensão no jornalismo. É uma coisa horrível. Você não nomeia um chefe de redação que toda a redação não queira imediatamente cortar a cabeça dele, botar uma bomba embaixo da cama dele. É assim o tempo todo, é uma ciumeira medonha. Então, existe uma insegurança muito grande, a não ser que o sujeito decida, eu não quero subir nessa profissão. Eu fiz essa decisão quando entrei no jornalismo. Eu falei, não, só entrei aqui porque aqui é meio período. E eu quero ter tempo livre para estudar. Quando acabou o meio período, eu saí. Então, mas os outros não queriam fazer carreira. E evidentemente com 50 anos de idade todos tiveram infarto, câncer, o diabo, né? Então, isso que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, se vocês querem realmente ser filósofos ou cientistas políticos, o caminho é esse, não tem outro. O Erich Wegener está montado na razão. Por quê? Porque ele partiu do exame não de uma coisa qualquer, mas da carreira de dois filósofos que são os fundadores da filosofia ocidental. Platão e Aristóteles. E viu o que eles fizeram? Como foi a experiência deles? Né? Então, já estamos muito adiantados ou não? Na hora? 10 horas. Né? Então dá para continuar. Quando nós falamos de analisar, agora, segunda parte. Quando nós falamos de analisar os conceitos, analisar os símbolos, Faz favor para mim, dá para tirar essa coisa um pouco para cá, que eu estou morrendo de calor. Ah, tá ótimo, tá ótimo. Muito calor, o cérebro derrete. Então, quando falamos de analisar os conceitos, analisar os símbolos, etc, etc, a palavra análise aí pode ser entendida em dois sentidos que são radicalmente opostos e inconciliáveis. O primeiro é o sentido que tem no Voegelin. Você pega o conceito e, ou o símbolo, e busca a raiz dele na experiência real. O que é a experiência real? É a experiência tomada na sua totalidade e não segmentada. Se você disser assim, que experiência real é só a experiência adquirida pelos cinco sentidos, isso nunca existiu. Você só pode falar de experiência sensorial por abstração. Nenhuma experiência sensorial vem separada de outros componentes. Por exemplo, você está vendo uma coisa agora, como é que você vai separar isso de recordações que você tem e que não são presentes no momento? Ou do sentimento que a situação, sentimento e a valoração que a situação te inspira? Tudo isso vem junto. Então, se você é capaz, vamos dizer, de conceber a palavra experiência no sentido do Louis Lavelle, a presença total, então a análise procede de um jeito. Você vai partir, vamos dizer, de símbolos e abstrações, e vai concretizá-los, vai dar a concreção deles na situação real. Porém, se você já partiu do princípio de que só a experiência sensorial é real e o resto é tudo inventado, então o que que te sobra? Você vai pegar as palavras, os conceitos e decompor em outras palavras. E você vai encontrar as definições nominais mais exatas para montá-las num vocabulário filosófico, que é o que fez no começo a escola analítica. Então, é a mesma coisa dizer, a escola analítica não sabia analisar coisas, só sabia analisar palavras. Mas, claro que depois houve outros filósofos dentro da escola que melhoraram isso. Tá aí, a escola analítica é alguns milhões de pessoas. Tá certo? O próprio Wittgenstein acabou percebendo o que eu estou dizendo, que os caras estavam partindo só para análise de palavras. Tá certo? Que algo precisava, de algum modo, precisava voltar à experiência. Mas ele entendia a experiência apenas no sentido da experiência banal. Não é isso? Porque ele achava que as experiências mais elevadas são indizíveis. Eu digo, mas como indizíveis? Se todo mundo está dizendo isso desde o começo dos tempos. Se tem na Bíblia, tem Shakespeare, tem Homero, tem Virgílio, tem... Se você pegar a poesia universal, toda ela está falando de experiências que transcendem, vamos dizer, os cinco sentidos e a esfera da banalidade cotidiana. Aliás, o que é vida cotidiana? Existe um capítulo magistral do René Guénon, autor perigoso sobre certos aspectos, quando ele acerta que é uma coisa horrível. Ele diz, vida cotidiana é uma coisa que só existiu a partir do advento da sociedade industrial, com o advento da semana de cinco dias de trabalho. Porque na Idade Média, por exemplo, o pessoal trabalhava seis meses por ano e o resto fazia outra coisa. Então você não tinha essa separação de trabalho e lazer, por exemplo. Por exemplo, você ir à missa é trabalho ou lazer? Não é nem uma coisa nem outra. Todas as suas devoções religiosas são trabalho ou lazer? Não encaixa nisso aí. Agora, quando veio o capitalismo, tudo virou trabalho ou lazer. E daí veio a ideia de que os dias de trabalho são vida cotidiana. E a sua vida cotidiana é o que você repete todo dia no seu trabalho. E o resto é o quê? É lazer, é fantasia, é fuga. Não é isso? Então é curioso, isso eu já observei há muito tempo. O senhor está lá no escritório desempenhando um papel que foi estabelecido por um regulamento que foi inventado por um empresário ou por uma repartição pública para ele desempenhar aquele papel, que não tem nada a ver com a realidade humana dele, tá certo? Mas que é um papel que qualquer outro poderia desempenhar no lugar dele. E ele fica ali cinco dias, no fim de semana ele vai para a praia. E daí ele entra no mar, nada, toma sol, etc, etc. E daí, curiosamente, ele volta para a realidade. Então quer dizer que o mundo físico, o mar, o sol, virou fantasia? E o mundo criado por regulamentos e palavras virou realidade? Eu conheço milhões de pessoas que vivem exatamente assim. A realidade delas é o que está no regulamento. E o resto, ou o universo físico inteiro, é a fantasia, o lazer. Não é uma coisa incrível? Então isso é a mesma coisa de dizer, bom, a sociedade que é assim, está todo mundo doido. E daí você, os índices de doença mental, no Brasil, segundo o NPS, são 10% de loucos. Eu acho que é muito mais. Mas são apenas clinicamente diagnosticados, 10%. Tá certo? Aqui nos Estados Unidos, olha, cada 10 americanos que eu conheço, 5 são neuróticos. Mas assim, neurótico, 4 cruzes. Tá, é ou não é, Leila? São pessoas boas, etc, etc. Mas vivem com uma consciência de culpa, que é um negócio horrível. Tá certo? Enche a cara, que nem os doidos. E de vez em quando um estoura os miolos, para variar. Estava, né, muito chato, fazer alguma coisa interessante, estourar os miolos. Por quê? Porque a vida é assim. Ou seja, o conceito de ordem que a sociedade tem e no qual as pessoas procuram se encaixar não passa no teste de uma ordem efetiva buscada desde dentro na confrontação com a totalidade universal com a, vamos dizer, a sua própria forma final. Quem serei eu quando a eternidade me fechar num caixão de defunto e eu não puder mais mudar de ideia? Não é isso? Então, essa ideia do fim e do fechamento, da forma final, isto é a pista para você entender o que você é realmente. Ou dito de outro modo, em linguagem religiosa, aquilo que você é aos olhos de Deus. Porque Deus já sabia que você era isso desde o início. Então, você tem uma expectativa do juízo final. Eu comparecerei lá. E o que eu estou levando? Quem sou eu? Não adianta eu levar ilusões lisonjeiras sobre mim. Não adianta também eu fazer uma histeria, dizer eu sou o maior pecador do universo. Não, não é. Não tem fingimento. Ele acabou a brincadeira, meu filho. O que é, é. O que não é, não é. Como dizia Parmênides. Então, para você pegar a noção do ser, como é que você vai pegar a noção do ser se você não tem sequer uma ideia do seu próprio ser? O seu ser é o que você é no seu formato final, que não dá mais para mudar. E isso é o que você é na eternidade. O que é a eternidade? É a mente de Deus. Então, só se você passou por essa experiência, você tem elementos para você avaliar objetivamente a sociedade. Porque não há nenhum outro modelo que você possa copiar. Se você disser a Bíblia é um modelo, eu falo, não é. Não é de jeito nenhum. Por quê? É um modelo externo que está lá. Bom, então eu vou passar a vida toda lendo a Bíblia e tentando assimilar aquilo. Então, bom, você está fazendo mais ou menos o que o Eric Fogel disse para você fazer. Mas está dentro de você ler a Bíblia e história, eu falo, não, meu filho, você vai ter que confrontar você com o que está na Bíblia. E esta parte a Bíblia não traz, é você que vai ter que fazer. Então não adianta, com Bíblia e tudo, tá certo? E se viesse o próprio Jesus Cristo e dissesse, olha, é para fazer assim, assim, assim, assim, assim, adianta? Não, porque quem vai ter que fazer é você e não Jesus Cristo. Tá entendendo? Então não há outro princípio de ordem que o ser humano possa usar como medida de aferição da sociedade existente, senão a própria ordem que ele em parte descubra, em parte construa por decisão própria. Então é a condição subjetiva do conhecimento objetivo. Deu para entender até aqui? Então, bom, vou parar por aí, daqui a pouco voltando com as perguntas. Então vamos lá. Eu vou dar preferência às perguntas que são diretamente relacionadas a esta aula. O Caio Lincoln pergunta, qual é o nome do livro do autor húngaro? Chama-se Confissões de um Burguês. E o autor é Sándor Márai, Marai. Existe, não sai em português, mas tem uma tradução espanhola. João Gabriel pergunta: considerando a questão do afastamento, há algum tipo de participação e envolvimento com a realidade política de uma dada sociedade que seja compatível com a atividade da ciência política, tal como entendeu por Wegener? Por exemplo, promover ou participar do combate a certas agendas, como a restauração da monarquia brasileira, como a ideologia de gênero, blá, blá. Eu acho que na juventude, sim. Alguma experiência direta você tem que ter, tá certo? Mas depois você tem que se afastar. E é evidente que você pode subscrever certas ideias e combater outras, tá certo? Mas não ter nenhum compromisso de fidelidade à política nenhuma, de jeito nenhum. Inclusive porque, você vê, no Brasil esta coisa da fidelidade é assim, faz parte do modelo de ordem brasileiro. O sujeito tem que ter fidelidade à sua crença ideológica a vida inteira, né? Se ele larga, tem alguma coisa errada com ele. É claro que isso é inteiramente absurdo, porque um pouquinho de conhecimento da história basta para mostrar que nenhum grupo político, as ideias de nenhum grupo político podem coincidir com a realidade de maneira constante. Isto é impossível. Tá certo? Então, só a inteligência individual pode apreender a verdade. Só ela. Grupos, nunca. Nunca, nunca, nunca. Lembrando por quê? Vamos dizer, o grupo tem um objetivo que não é o conhecimento. É chegar ao poder. Tá certo? Para chegar ao poder, então, há aspectos da realidade que lhe convém ignorar. E que às vezes é até obrigatório ignorar. Mas, então, também, vamos dizer, daí a diferença dos discursos, que é o discurso do agente político, que visa a produzir um efeito, você produzir, desencadear uma ação, e o discurso do observador científico, que busca compreender o que está acontecendo. É claro que o discurso do discurso teórico, discurso científico, pode ser incorporado num discurso de agente, e de fato é, os políticos usam elementos científicos, pode fazer citações de Platão, de Aristóteles, etc, etc. Pode usar, tá certo? Mas sempre ele vai ser colocado numa forma diferente. Você recorta elementos do discurso científico e enquadra numa forma que é o discurso de agente. E vice-versa, o discurso de agente também pode ser incorporado no discurso científico. Mas você buscar as duas coisas ao mesmo tempo, eu digo, é quase impossível. Tanto que nunca houve nenhum exemplo. Você vê que Platão, ele começa a se interessar pela filosofia política a hora que a atividade política dele fracassa por completo. Então, vamos dizer, a desilusão dele com a política é que o leva a tornar-se um observador científico. E Aristóteles nunca participou de nada, já pulou fora desde o início. Então, ele já tem uma posição privilegiada pelo fato de ser um estrangeiro em Atenas. Quer dizer, ele nem podia participar da política local. Então, ele é colocado na posição do observador até pela própria circunstância externa. Mas quando você vê um tipo como Karl Marx, que ao mesmo tempo é um observador científico e é o líder da Primeira Internacional, a obra inteira de Karl Marx está repleta de ambiguidades. Nesse sentido, você vê o que eu escrevi ali no Jardim das Aflições sobre a ideia da praxis, né? A ideia da praxis marxista, ela é, por um lado, ela é uma grande descoberta, por outro lado, é uma grande empolhação. Porque, mas, se você vai elaborando a teoria na prática, você vai transformando o objeto que você está observando. E depois que você transformou, ele não volta mais. Eu dou ali exemplo. Você quer... como é que você vai estudar como botânico, estudar uma árvore, se você a derruba para construir uma mesa? Depois que ela virou mesa, ela não vira árvore mais. Então você agora pode estudar a mesa, mas a árvore não pode mais. E tudo é assim, quer dizer, se você transforma o objeto, né? Quando Karl Marx diz, os filósofos limitaram a interpretar o mundo, agora o negócio é transformá-lo. Eu digo, mas que eu transformá-lo, ele vai ser outra coisa. E, ademais, aquilo em que... O negócio do Hegel, que a essência de uma coisa é aquilo na qual ele se transformou, esta é a base que o Karl Marx usa para fazer isso. Então, a transformação da realidade é o meio de conhecê-la. Tá certo? Isso é 100% falso. Porque muitas coisas podem ser transformadas em outras por meio... Vamos dizer, Aristóteles já fazia essa distinção. Existe uma coisa que é a evolução orgânica. que é a transformação natural de um organismo vivo, de acordo com a sua estrutura, sua lei constitutiva, existe a transformação pela violência. Por exemplo, você transforma um gato em cuica. Isso significa que o gato era uma cuica? Não. Isso é o que Aristóteles chamava da violência. Foi uma intervenção externa que contraria a evolução, detém a evolução natural para transformar a coisa numa outra coisa. Então, quando você vê, sei lá, um terreno qualquer, e depois você vai lá e constrói um conjunto do BNH. Isso quer dizer que o terreno era um conjunto do BNH? Por sua própria natureza? Isso é uma estupidez. Então, a essência de uma coisa é aquilo que ela se transforma, se a transformação for orgânica e natural. Quando Hegel transpõe essa noção, que é válida em biologia, para a história, ele cria uma falsificação monstruosa. Mas essa falsificação, às vezes, corresponde à verdade. Quando corresponde à verdade? Bom, se dado um conceito político, por exemplo, ele tem certas implicações que estão dentro da sua lógica interna, e essas implicações depois se manifestam na esfera dos fatos, então aí sim. Né? Por exemplo, quando, vamos dizer, o socialismo se transforma em uma ditadura sanguinária e genocida. Essa é uma exigência do conceito mesmo do socialismo. Não tem como escapar, porque socialismo o que é? Tem aqui a luta de classes e nós vamos tirar as vantagens da classe dominante e passar para a classe dominada. Isso significa que você tem que ser mais poderoso do que o dominador e o dominado ao mesmo tempo. Então, o governo que intervém na situação, ele é a superclasse dominante. Está entendendo? Então, isso quer dizer que a transformação da sociedade por um governo socialista só pode ser feita por meios violentos, seja violência física, seja violência psicológica, como no caso da hegemonia cultural, etc., etc. Não tem como escapar. Isso está dado no conceito mesmo do socialismo, tá certo? E o tempo se encarregou de mostrar que, vamos dizer, a lógica interna do conceito se transforma na lógica factual do desenvolvimento histórico. Isso eu expliquei já em vários artigos. Né? Você pegar o conceito do nazismo, né? O conceito da raça pura, etc., etc. Bom, como é que isso pode se desenvolver historicamente sem ser liquidando as raças inferiores? Não tem outro jeito, não é isso? Você não vai poder conviver pacificamente com elas. Você diz, vamos, pô, nós vamos impor aqui, aparece um nazista do bem. Nós vamos aqui impor a raça pura, mas sem violência. Então, nós vamos concorrer com as raças inferiores e vamos provar a nossa superioridade. Você vai botar todo mundo embaixo da sociedade. Você vai oprimi-las. Não vai matá-las, mas vai sufocá-las. Não é isso? Além disso, tem o seguinte, quantos representantes tem a sua raça pura e quantos tem a raça inferior? Tem 1.000 da raça superior para 1 da raça inferior. Você vai levar vantagem de qualquer maneira. Daí tem outra pergunta ainda do João Gabriel. Então, bom, repetindo aqui, o conselho é esse, na juventude sim, mas depois largue. Aproveita a sua experiência inicial na política, pode lhe dar material para você pensar o resto da sua vida. Para o senhor, alguma diferença ciência política e filosofia política? Olha, em princípio, eu denomino de filosofia política a busca do modelo comparativo e de ciência política, a sua aplicação sistemática ao estudo de uma circunstância social determinada. Então, se você pegar, por exemplo, tudo que eu escrevi no Ser e Poder, o curso de Teoria do Estado, essa é a filosofia política. E os artigos que eu escrevi analisando isso aqui na Sociedade Brasileira são ciência política. Mas isso é mais ou menos convencional, não? Tanto faz. O que o Wegener afirma a respeito da filosofia política se aplica às outras ciências sociais e humanas, como sociologia, antropologia e história? Com certeza, porque Aristóteles chamava tudo isso de filosofia política. Aqui tem Felipe Denardi. Fico maravilhado quando o senhor trata desse assunto. Parece-me lembrar que dessa atividade que creio é mesmo o centro e a própria filosofia, sem dúvida, a filosofia nasce como filosofia moral e filosofia política, em base integra não só a política, mas qualquer outro assunto, tema, ciência ou arte que viemos investigar. Exercitar, aprofundar a consciência dessa condição subjetiva do conhecimento objetivo é exatamente onde a porca torce o rabo. Só assim poderemos sobreviver no Brasil nesse tempo que corre. Mas sem sombra de dúvida. Quer dizer, isto aqui não é só, vamos dizer, um instrumento de aprendizado, um instrumento para a sua vida intelectual, mas para o seu desenvolvimento humano. Não é isso? E para te dar também um instrumento de sobreviver a todas as crises. Quando um modelo externo cai, tá certo? Ou quando você não, ou quando ele mesmo se volta contra você, você pode sobreviver só se você tiver um modelo superior de ordem. Que para você seja, vamos dizer, o guia nessa sua vida. Mas olha, esse... a coisa importante aí é o seguinte, você, esse modelo de ordem só é ordem se você encontrar um centro seu. Mas qual é o centro? É alguma crença que você tem, alguma ideia que você tem, algum sentimento que você tem? Não. O centro lhe é desconhecido. Mas você recebe informações dele. Elementos do centro vêm à superfície. As grandes intuições que você tem, tal, tudo isso são momentos em que o seu centro se comunicou com algum centro vital da realidade. Tá certo? Então, o centro não pode ser um objeto da consciência. Ele é a matriz da consciência. Então a consciência não pode abrangê-lo, tá certo? Mas ela depende dele. Então o centro existencial, real, que é o centro do que eu chamo seu eu substancial. O que é o eu substancial? Aquele que você se transforma quando sua vida termina e adquire uma forma fechada. Ou seja, é a sua identidade perante Deus. Tá certo? Da qual você recebe... intuições, estímulos, etc, etc. Mas que você não pode apreender na sua mão como um objeto. Ela não pode ser um objeto porque ela é você mesmo. Então, Jung dizia, o grande problema da psicologia é que o sujeito e o objeto dela são o mesmo. Eu digo, mas isso não é um problema. Isso é a grande vantagem da psicologia. É a única ciência que, na verdade, é assim. Então, hoje em dia, mas filosofia política para Aristóteles, Platão era exatamente a mesma coisa. Conhecer a obra do Erich Fromm foi um dos maiores bens que o senhor proporcionou, mas sem sombra de dúvida, ele foi o maior cientista político do século XX, de longe. Os outros, comparado com ele, são amadores. Né? Incluindo o, para dizer que nem o Alex Catarino, o seu Kant. Ai, ai, ai, ai, ai. Né? The roots of wealth is not oil, it's people. É uma maravilha. O meu inglês é execrável, mas quando eu escuto isso, eu fico com vergonha, eu quero me esconder. O que faz para saber... Caio de Souza Casaruto. O que faz para saber se essa minha forma final, na qual eu devo ter alguma ideia para confrontar comigo mesmo, não é apenas mais uma autoilusão? Não é. Isso, ela só pode ser uma autoilusão se você a transformar num conteúdo da sua consciência. Aí você fechou o negócio, você criou uma imagem... E essa imagem é você. É? Mas o fato é o seguinte, o centro é aquilo perante o qual tudo que é periférico se destrói. É? Então, você só tem ideia do centro se você se colocar perante a morte, meu filho. É? Então, olha, isso aqui se gravou na minha mente para sempre. A conferência do Rolando Marias, que eu assisti na década de 70, em São Paulo, em que ele discutia a questão da pena de morte. E ele dizia o seguinte, o que, que sou eu mesmo? Eu sou aquelas coisas que, com morte ou sem morte, eu escolheria do mesmo modo. Então, as coisas que resistem, sobrevivem à morte. O resto é tudo passageiro e, portanto, não pode ser o seu centro. O seu centro é aquele elemento essencial da sua personalidade, tal como o próprio Deus a enxerga. Portanto, ela nunca pode ser um conteúdo da sua consciência. Né? Tem que ser algo perante o qual você se rende, perante o qual você dissolve a sua personalidade, para que este centro a refaça. Né? Por isso é que eu sempre recomendo às pessoas, você não fique se julgando muito, dizendo, ah, eu sou assim, eu sou assado, eu devia ser de tal maneira, de tal maneira. Tudo isso é passageiro, meu filho. Está entendendo? Quer dizer, os seus pecados, suas virtudes, tudo vai se desfazer. Então o que você tem que fazer? Se render perante a morte, porque render-se perante a morte é render-se perante o próprio Deus. É? Eu não sei quem eu sou, você é que sabe. Então Deus te refaz. Isto é uma experiência diária que você pode ter. Esquecer tudo o que você pensa de você mesmo, é? E dizer, por baixo de tudo isso tem uma realidade que só Deus conhece. Então hoje, eu vou dormir, eu vou esquecer. Olha, o filósofo Alain diz uma coisa maravilhosa. Ninguém conseguiria dormir se não acreditasse que todos os problemas podem ficar para amanhã. Não é certo? Então, os problemas podem ficar para amanhã e você mesmo também pode ficar para amanhã. Que durante a noite, aí é o teu negócio, na tradição hindu, o estado de sono profundo, né? Não, você tem estado de vigília, estado de sonho, é para ainda pensamento, e estado de sono profundo, você não lembra nada. É ali que está o bom. Você pode fazer essa experiência, às vezes, pedir para Deus te ensinar alguma coisa. Eu já fiz isso muitas vezes. Né? E você não sonha com nada, não viu nada, e de repente você acorda entendendo aquilo. Isso acontece. Então, aí você teve, vamos dizer, você sintonizou com o centro. Porque Deus só fala com o centro, ele não fala com a periferia. Ele só fala com o seu ser eterno. Né? Então, vamos embora. É, Carlos Alberto pergunta, o senhor recomendaria algum filme sobre filósofo, como os do Rossellini? Bom, esses filmes do Rossellini são muito didáticos, muito interessantes, mas não estão entre os grandes filmes deles, que ele fez sobre Pascal, sobre Platão, sobre Sócrates, né? Não estão entre os grandes filmes dele. O Rossellini, no fim da vida, ele desistiu do cinema. Eu assisti, ele foi no Brasil, deu uma entrevista, e eu na época era muito cinéfilo, eu soube com o Rossellini, estava mais que depressa, fui para a TV Cultura para conhecer o homem. Né? Eu tinha o quê? 19 anos, 20 anos. E ele naquele dia ele disse, eu desisti do cinema, eu não trabalho mais com cinema, só trabalho com educação agora. Então, esse filme tem uma finalidade provavelmente educativa, e ele fez dezenas desses filmes. Né? Ou filmes com temática filosófica de modo geral. Bom, tem muitos filmes com temática pretensamente filosófica, não é isso? Por exemplo, o pessoal se entusiasma muito com o Tarkovsky. O Tarkovsky, no filme dele, Solares, ele fez um ensaiozinho de kantismo. E olha, não passou daí. Eu achei que o resto é tudo, ó, papo furado. Né? Eu fui assistir o filme O Sacrifício. A hora que eu vi aquele nego correndo com um roupão, com a imagem do Yi Yang atrás, a plateia toda lá, assim, eu que... Não aguentei, falei, pô... A obviedade deveria ter limites. Depois de certo ponto, se tornou obsceno. Mas olha, um filme que eu acho que tem. Eu sempre procuro na minha parte, meu filme predileto, Aurora, do Friedrich Wilhelm Murnau. Aquele é um filme filosófico mesmo. A rigor, eu não vi mais nenhum assim. Né? Por exemplo, quando você pega o filme do Antonioni, A Aventura, né? Talvez seja o melhor filme dele, em que uma mulher desaparece, ela se perde numa ilha e os amigos começam a procurar, o noivo começa a procurar, só que no meio do caminho ele esquece que estava procurando e sai com outra mulher. Né? Então, esta coisa sobre a evanescência da personalidade, sobre o vácuo da personalidade, como foi assunto da primeira parte da nossa aula, né? Quer dizer, então, a personalidade moldada no modelo externo, o modelo externo sumiu, acabou. É uma filosofia, uma coisinha pequenininha, mas é filosófico de algum modo. Né? Deixa eu ver o que mais. Na verdade, eu não lembro de mais nenhum que eu possa dar esta dimensão. Né? O cinema não vai alcançar a altitude nem do teatro, nem da literatura, não vai. Só a arte verbal consegue isso. É claro que se você pegar e fizer um filme baseado numa peça, por exemplo, o filme Ray Lear, russo, esqueci o nome do diretor, esqueci, isso foi, eu vi faz inteiro. Bom, ali está o Shakespeare inteiro, então você tem a profundidade filosófica do Shakespeare, evidentemente. Mas, em geral, cineastas são pessoas superficiais. Você acha que você alguma profundidade filosófica sobrevive? Ah, sim, você viver no meio de vinho, mulheres e música, né? Sexo, drogas e rock and roll, não vai. Alguém perguntou, Rodrigo Erickson, você poderia escrever sua visão sobre o estoicismo? Olha, curto e grosso, o estoicismo é uma disciplina e não uma filosofia. Ele é um modo de vida, tá certo? E às vezes, como tal, ele funciona. Em certos momentos, quando você tomar a decisão de você aceitar tudo, sem reclamar de nada, tá certo? É uma decisão estoica. E isto pode ser elucidativo durante algum tempo, tá certo? Mas o estoicismo tinha toda uma filosofia da natureza, uma cosmologia que hoje em dia não dá para observar. Não tem como aceitar aquilo. Mas, de qualquer modo, é uma escola muito nobre, muito valiosa. Quando você lê as considerações de Epicteto, por exemplo, ele era um homem de uma nobreza exemplar, não é qualquer um que, embora fosse um escravo socialmente. Então, vamos lá. Marcelo Sprusser. A busca pessoal do sentido da ordem não levará necessariamente ao choque com a ordem social e a inevitabilidade da ingestão da cicuta? Bom, se acontecer isso, dane-se. Mas, em geral, não acontece, senão todos teriam bebido cicuta. Bom, o Erich Wegener, você sabe qual é a história do Erich Wegener. Ele fugiu pela porta do fundo quando a Gestapo estava na porta da frente. Mas o resto da vida dele foi muito manso, armou um bom emprego nos Estados Unidos. Aquele momento de perigo passou. Tudo pode acontecer, né? Como se analisaria aqui, Fabrício Alves, como se analisaria a política brasileira atual utilizando as ferramentas da filosofia hegeliana? Eu não faria isso. Eu prefiro usar esses instrumentos da filosofia nos quais eu confio plenamente. A dialética de Hegel, bom, ela te ajuda em algumas coisas, ela é sobretudo um treinamento da mente. Né? Ou como definiu o próprio Hegel, a dialética é o espírito de contradição sistematizado. O que é espírito de contradição? É o capeta. Tá certo? Então, há algo do pensamento demoníaco que você tem que absorver para perceber, pelo menos, quando ele está te enganando. Mas eu não seguiria o método de Hegel em nada, absolutamente. Quer dizer, pode aceitar contribuições isoladas de Hegel aqui e ali. Lê o capítulo do Erich Wegener sobre o Hegel, você vai ficar horrorizado, mas o Hegel tem razão. O capítulo chama-se Hegel, um estudo de feitiçaria. Então, ele diz que não é um filósofo, é um macumbeiro, um gênio da macumba, mas é um macumbeiro, no fim das contas. Bom, eu acho que hoje eu vou... Francinei. O senhor falou que não há modelo de sociedade cristã. Aquele movimento dos primeiros cristãos descrito no livro dos Atos dos Apóstolos não poderia ser visto como uma espécie de modelo. Mas Jesus Cristo disse: o meu reino não é desse mundo, e dá a César o que é de César. Então o que ele está dizendo? A sociedade jamais será cristã. Né? Ele veio aqui para salvar as almas, não a sociedade. Então a sociedade haverá sempre uma tensão entre a vida cristã e a vida social. Os cristãos, eles estão sempre sendo perseguidos, sendo banidos, etc. Às vezes eles ficam por cima. E quando ficam por cima, às vezes se convertem ao reino de César sem perceber. Então, um acordo perfeito dessas coisas jamais vai existir. Outra coisa, os primeiros cristãos, vamos dizer, eram um grupinho desse tamanho. Não é isso? Então, entre eles vigorava, vamos dizer, a lei da caridade. Mas e na relação deles com os outros? Vigorava a lei de César, tem que pagar imposto. Então, isso não quer dizer que você deva desistir, né, de fazer o que você pode pelo melhoramento da situação até onde você pode alcançá-la. Eu acho que toda presunção de você reformar a sociedade é loucura. É loucura porque o reformador jamais fica vivo para ver as consequências do que ele fez. Ele sempre morre do caminho e fica que nem o Gurdjieff. Eu vos deixo em maus lençóis. Tchau! A aula de hoje foi mais uma conversação de que aqueles que querem seguir uma vida séria de estudos devem estar longe das universidades, mas sem sombra de dúvida. Olha, assim, ontem eu fiz uma nota sobre isso. Se Das universidades saem 50% de analfabetos funcionais. Um título de doutor da qualquer universidade é um atestado de que você tem 50% de chance de ser um analfabeto funcional. Né? Aparece um doutor na sua frente e fala, bom, como é que você vai saber? Ele está nesse 50% ou naquele 50%? E se ele estiver fora dos analfabetos funcionais, quer dizer que ele está muito bom? Então, esse título virou um título negativo, virou, como é que se diz, uma infâmia. É por isso que eu citei o exemplo do Eduardo Portela, que tem não sei quantos diplomas, mas ele sempre escondeu, nunca falou nada para ninguém. Daí um dia, depois dele ser ministro, ele falou, cobrar, toma, o senhor não tem, tem que precisa ter, tá, então eu tenho isso que está aqui. Bom, eu acho que por hoje é só, né? Ah, tem que ver mais um aqui. Sim. William Alves Freitas. Quando o senhor diz sobre a nossa construção interna da ordem, não é bem uma construção, é meio uma construção e meio uma descoberta. Leia o Louis Lavelle sobre a dialética da consciência, você vai entender isso aqui. E se baseia na vontade de superar a ordem externa, subindo cada camada da personalidade aos poucos até atingir a camada mais elevada, sem sombra de dúvida. A teoria das camadas da personalidade é uma escala desta ascensão da consciência. Agora, por aí, se você pegar a teoria das camadas da personalidade e você pegar os personagens da política brasileira, Lula, Michel Temer, Zé Serra, Aécio Neves, pega todos esses, olha que camada esses caras estão. Em que camada está o Obama? O sujeito não entendeu nem que não pode usar documento falso. Ele não está na escala da cidadania, meu Deus do céu, que é a camada 7. Ele não sabe seus direitos e deveres, e pelo menos não os reconhece. Então, não está na camada 7. Então, é da 6 para baixo. Em geral, segundo eu vejo, não passa da 4. E os que chegam na 5, chegam porque tem autoafirmação, como Lula, vai pisando na cabeça dos outros e subindo em cima dos cadáveres, galgando os degraus feitos de cadáveres. Tiago de Paula pergunta, Ordem e História, volume 3, Platão e Aristóteles, seria a melhor interpretação dos antigos, fora o que o senhor já fez? Eu não fiz quase nenhuma. Né? Eu fiz só. Eu de Aristóteles, eu peguei um pedacinho assim do Aristóteles, nunca fiz a interpretação geral. Eu dei um curso, Pensamento e Atualidade de Aristóteles, que eu precisaria rever hoje, porque isso foi quase 20 anos atrás. Então ali foi uma tentativa de uma visão geral de Aristóteles, mas eu não sei se com o que eu aprendi depois eu não teria que modificar muita coisa ali. Então, na verdade, interpretação de Aristóteles, eu não fiz nenhuma, só fiz de um pedacinho de Aristóteles. Quer dizer, o negócio da teoria dos quatro discursos eu subscrevo até hoje, acho que aquilo está certo mesmo, aquilo é científico, batata, mas e o resto não sei. Agora, o Voegelin, ficou devendo muito ao von Hildebrandt, né? No começo do século houve vários historiadores da filosofia absolutamente notáveis na Alemanha e na Áustria, né? O Stenzel, um monte, né? O Zeller, isso não acaba mais, e o Voegelin absorveu tudo isso. Então não se pode dizer que é uma interpretação totalmente original. Não, não é. Ele está condensando o que aprendeu com muita gente. Na história da filosofia, assim, o saber acumulado é muito importante. Você tem, às vezes, grandes obras de história, ou de história geral, história da filosofia, história desse país, história daquele, que continuam sendo válidas quando os fatos nos quais ela se baseou já foram superados pela pesquisa posterior. Tem muita coisa, por exemplo, quando você pega o livro do Taine, A Origem da França Contemporânea, e a pesquisa já passou em cima de tudo aquilo, mas então vale, assim, como se fosse uma obra de ficção, um símbolo. E esse símbolo tem um valor heurístico. Quer dizer, ele tem, como diz a Suzana Langeron, uma matriz de intelecções. Você lê aquilo, você tem um monte de intelecções, ainda que os fatos sejam inexatos. Você me pergunta, às vezes, dos historiadores antigos, a história dos papas, do Rank, mesma coisa, continua valendo. A história do Ludwig von Pastor, a história dos papas, é interessante você confrontar a história dos papas que estão protestantes para o católico. Dois gênios fantásticos. Né? Então, muito daquilo foi superado pela pesquisa posterior, mas sempre tem uma função iluminativa. Né? Bom, então, acho que não dá mais... Bom, vou mais uma aqui, que essa eu não resisto. Juan Hernandes Lins da Costa. O senhor poderia falar algo mais sobre o que o Wegener diz? Toda experiência humana é transcendente, por mais simples que seja. É evidente, quando que você sai de dentro do infinito? Você está sempre no ápice. Tem o círculo que você vê e você sempre sabe que tem um mais para trás, mais para trás, mais para trás. Isso qualquer experiência que seja. Então, não existe isso, vamos dizer, de pura experiência sensorial. Você fala em experiência sensorial é uma abstração. Quer dizer, da totalidade da experiência, você separa aqueles elementos que você sabe que chegaram por esse sentido, por aquele sentido, pelo tato, etc, etc. Isto é, vamos dizer, uma separação abstrativa que você faz depois. E se você acredita que só esse aspecto é real, então você está dizendo que só o que você inventou depois é real. Então, peraí. Bom, é o seguinte. Aqui tem mais uma pergunta do Juan Hernandes, mas eu vou deixar para semana que vem, que é sobre o Mário Ferreira dos Santos, e o negócio é muito complicado, precisaria de mais tempo. Tá? Então, é isso aí. Por hoje é só. Então, alguém me perguntou, cá entre nós, eu evidentemente vou fazer uma queixa judicial contra o Reinaldo Azevedo. Alguém me perguntou se os alunos poderiam entrar também. Em princípio, eu achei que não, porque nenhum deles foi citado nominalmente. Exceto aqueles que foram. Tem uma menina que foi citada nominalmente. Esta pode. Hã? Bruna Luiza. Bruna Luiza, então, foi citada. Assim, tem ela e mais uma outra. Então, essa pode, evidentemente. Então, podem pedir o direito de resposta, processar criminalmente e processar no civil. Os outros, não. Existe a possibilidade de você fazer uma queixa nos chamados juizados especiais, que não custa nada. Tá certo? Não estou sugerindo que faça. Tá certo? Mas eu acho que se fizer não vai dar nada. Mas quem quiser fazer, que faça. Simplesmente é para dar trabalho para o cidadão. Não estou recomendando que faça nem que não faça. Estou só passando a informação tal como os advogados iam passar. Então, a Bruna Luiz e a outra podem sim. Quem quer que tenha sido citado nominalmente ou identificado de maneira nítida, ainda que sem citar o nome, né? Pode entrar, mas a possibilidade do que se chama litisconsórcio, quer dizer, entrar um montão de gente, eu acho que não existe. Mas não sei. Eu vou consultar melhor advogado e semana que vem eu digo. Daqui eu vou fazer, é claro que vou fazer. Quer dizer, eu não vou pedir, por exemplo, direito de resposta à Veja, sem ser por intermédio de um advogado. Porque isso aí é me rebaixar, não vou fazer isso. Não estou aqui pedindo nada para ninguém. Se você mandar através do advogado, você quer dizer o seguinte, você tem uma semana para responder. Se não respondeu, vai por via judicial. Tá? Então, o caso ali é muito grave. Eu acho que muita coisa depende do desenlace dessa discussão. Quem acha que é briguinha de ego é idiota. Está querendo me medir pela sua própria insignificância. Né? Mas aí, por trás disso, tem coisa, evidentemente. Porque não é um artigo, é uma campanha. Já é o quinto artigo, já está anunciado o próximo. Então vamos ver o que dá para fazer aí. Né? Não sei como, não estou com pressa também. Também não estou querendo vingança, nada. Só quero botar as coisas nos seus próprios livros. Sei o que, Primeira coisa, compreender o que está acontecendo, o que é isto. Então, vamos embora. Até semana que vem. Muito obrigado.